Ficheiro 2. Enfiando a mala firmemente debaixo do braço, entrei com passos firmes na loja e comprei as jarras. Encontrei-me com Frank no cruzamento de High Street com Gearside Road e começámos a subir esta última. Ele arqueou as sobrancelhas diante das minhas compras. Jarras? Sorriu. Ótimo. Talvez agora deixes de colocar flores nos meus livros. Não são flores, são espécimes. E foste tu quem sugeriu que eu me interessasse por botânica. Para ocupar a minha mente, agora que já não sou enfermeira, lembrei-lhe. É verdade, anuiu com a cabeça de bom humor. Mas eu não sabia que teria galhos e folhas a caírem-me no regaço sempre que abrisse um livro. O que era aquela coisa horrível, castanha, esfarelada, que meteste no meu livro do Banks? Sabugueiro. Bom para as hemorroidas. A preparar-te para a minha iminente velhice é, muito atencioso da tua parte, Claire. Atravessámos juntos o portão a rir. E Frank parou para que eu subisse os estreitos degraus da entrada à sua frente. De repente agarrou-me pelo braço. Cuidado, não pises isso. Parei com o pé cuidadosamente erguido. Acima de uma grande mancha vermelho acastanhada no degrau superior. Que estranho, disse. A senhora Bert esfrega os degraus todas as manhãs. Já o vi. O que achas que pode ser isto? Frank inclinou-se sobre o degrau, delicadamente, procurando sentir o cheiro. Assim de improviso eu diria que se trata de sangue. Sangue? Recuei um passo de quem? Olhei nervosamente para a casa. Achas que a senhora Bert sofreu algum acidente? Não podia imaginar a nossa imaculada senhoria a deixar manchas de sangue secar na soleira da porta, a não ser que uma enorme catástrofe tivesse ocorrido. Perguntei-me por um instante se a sala de visitas não abrigaria naquele momento um assassino ensandecido, preparando-se para saltar sobre nós, com um grito arrepiante. Frank sacudiu a cabeça. Pôs-se em bicos de pés para espreitar o jardim do vizinho por cima da cerca viva. Acho que não. Também há uma mancha igual a essa na entrada da casa dos Collins. A sério? Aproximei-me de Frank tanto para olhar por cima da cerca como em busca de apoio moral. As terras altas dificilmente pareceriam um lugar provável para um assassínio em massa. Mas eu duvidava de que aquelas pessoas usassem qualquer tipo de critério lógico ao escolher o local do crime. Isso é um tanto desagradável, observei. Não havia nenhum sinal de vida na casa ao lado. O que achas que aconteceu? Frank franziu a testa, pensando. Depois bateu com a mão, rapidamente, na perna das calças, à procura de inspiração. Acho que sei, espera um momento. Partiu em direção ao portão e começou a descer a rua, quase a correr, deixando-me desamparada na entrada da casa. Voltou logo a seguir, radiante com a confirmação. Sim, isso mesmo, tem de ser. Todas as casas deste lado tiveram isso. Isso o quê? A visita de um maníaco homicida? Perguntei um pouco rispidamente, ainda nervosa, por ter sido abandonada sozinha na companhia apenas de uma grande mancha de sangue. Frank riu. Não, um sacrifício ritual. Fascinante. Estava de gatas na erva a examinar atentamente a poça de sangue. Aquilo não me parecia nada melhor do que um maníaco homicida. Agachei-me ao lado dele, contorcendo o nariz diante do cheiro. Ainda era cedo para moscas, mas dois mosquitos das terras altas, grandes e lentos, giravam em torno da mancha. O que queres dizer com sacrifício ritual? Indaguei. A senhora Bert frequenta a igreja. Assim como todos os seus vizinhos. Isto aqui não é o Monte dos Druidas ou nada semelhante, pois não? Levantou-se, limpando a erva das calças. Tu é que não sabes, querida, disse ele. Não há nenhum lugar na Terra com mais magia e superstições antigas a influenciar o cotidiano das pessoas do que as terras altas. Com ou sem igreja, a senhora Baird acredita nas lendas dos povos antigos. Assim como todos os seus vizinhos. Apontou para a mancha com o bico do sapato perfeitamente engraxado. O sangue é de um galo preto, explicou satisfeito. As casas são novas, sabes? Pré-fabricadas. Olhei-o friamente. Se achas que isso explica tudo, pensa melhor. Que diferença faz a idade das casas? E afinal, onde está toda a gente? No pub, acho. Vamos até lá verificar? Tomando-me pelo braço, conduziu-me pelo portão e começámos a descer Gearside Road. Antigamente, explicou ele conforme andávamos, e ainda não há muito tempo, a quando da construção de uma casa era costume matar alguma coisa e enterrá-la nos alicerces, como uma oferenda aos espíritos da terra. Sabes a passagem de Josué? Morra o seu primogênito quando lhe lançar os primeiros fundamentos, e morra o último dos seus filhos quando lhe puser as portas. Antigo como os montes. Estremeci diante da citação. Nesse caso, suponho que seja mais moderno e compreensível estarem a usar galinhas. Queres dizer, já que as casas são relativamente novas, nada foi enterrado sob elas e os moradores estão agora a tentar remediar a omissão. Exatamente. Frank parecia satisfeito com o meu progresso e deu-me umas palmadinhas nas costas. Segundo o vigário, muitos dos habitantes locais acham que a guerra foi em parte causada pelo facto de as pessoas estarem a abandonar as suas raízes e a deixarem de tomar as devidas precauções, como enterrar uma oferenda sob os alicerces das casas ou queimar espinhas de peixes na lareira. Exceto arincas, é claro. Sabias? Ou nunca mais pescarás nenhuma. Ao invés, enterra sempre as espinhas de uma arinca. Vou lembrar-me disso, prometi. Diz-me o que fazer para nunca mais ver um arenque e falo-ei imediatamente. Ele sacudiu a cabeça, absorto num dos seus acessos de lembrança, aqueles breves períodos de êxtase erudito, quando perdia o contacto com o mundo à sua volta, completamente empenhado em evocar conhecimentos de todas as fontes. Não sei nada sobre arenques, disse distraído, mas para ratos penduram-se ramos de choupo por toda a parte. Quanto a corpos nos alicerces, é daí que vêm muitos dos fantasmas locais. Conheces Mount Gerald, a casa grande no final de High Street? Há lá um fantasma, um operário que trabalhava na construção da casa e foi assassinado em sacrifício para os alicerces. Nalgum momento do século XVIII, isso, na verdade, é bastante recente, acrescentou pensativo. Diz-se que, por ordem do dono de casa, uma parede foi construída primeiro. Depois, um bloco de pedra foi empurrado de cima da parede sobre um dos operários. Provavelmente algum tipo de que ninguém gostava foi escolhido para o sacrifício. Depois, ele foi enterrado na cave e o resto da casa foi construído sobre ele. Agora, assombra a cave onde foi assassinado, exceto na data de aniversário da sua morte e nos 4 dias antigos. Dias antigos? As festividades dos povos antigos da região, explicou ele, ainda perdido nas suas anotações mentais. Ogmanay, ou seja, o Ano Novo, o Midsummer Day, que é o solstício de verão, o Beltane, festival da primavera, e o All Hallows, que corresponde ao dia de Todos os Santos. Os druidas, os povos do período campaniforme e os antigos pictos, todos celebravam as festas dos fogos e as festas do sol, pelo que sabemos. De qualquer modo, os fantasmas estão à solta nos dias sagrados e podem vaguear à vontade, fazer o bem ou o mal, conforme lhes apeteça. Esfregou o queixo pensativamente. Estamos a aproximar-nos do Beltane, do equinócio da primavera. É melhor ficares de olho da próxima vez que passares pelo adro da igreja. Como os olhos dele brilhavam, percebi que saíra do transe. Dei uma risada. Então, há muitos fantasmas nos locais famosos? Ele encolheu os ombros. Não sei. Vamos perguntar ao vigário da próxima vez que o virmos. De facto, encontramos o vigário pouco tempo depois. Estava no pub, juntamente com os demais habitantes da aldeia, a beber uma cerveja leve e clara para comemorar a nova santificação das casas. Pareceu um pouco envergonhado ao ser apanhado a praticar atos de paganismo, por assim dizer, mas minimizou o facto como sendo apenas um costume local com conotações históricas. Na verdade é fascinante, sabe? Confidenciou. E reconheci com um suspiro o canto de um estudioso, um som tão característico quanto o trinado de um melro. Atendendo ao chamamento de um espírito iluminado, Frank imediatamente entrou na dança de pares da academia e em breve estavam mergulhados até ao pescoço em arquétipos e comparações entre superstições antigas e religiões modernas. Encolhi os ombros e abri caminho pela multidão até ao balcão com um brandy and splash em cada mão. Brandy com soda, nota da tradutora. Sabendo por experiência o quanto era difícil desviar a atenção de Frank daquele tipo de conversa, peguei-lhe na mão, envolvi os seus dedos em torno do pé do copo e deixei-o entregue aos seus interesses. Encontrei a senhora Baird num banco fundo junto à janela, partilhando uma caneca de bitter com um senhor idoso que me foi apresentado como sendo o senhor Crook. É o senhor de quem lhe falei, senhora Randall, disse ela, os olhos brilhantes com o estímulo do álcool e da companhia, o que conhece plantas de todas as espécies. A senhora Randall interessa-se muito por plantas, confidenciou ao seu acompanhante, que inclinou a cabeça numa mistura de educação e surdez. Prensas nos livros e tudo mais. A sério? Perguntou o senhor Crook, um tufo branco de sobrancelha erguido em sinal de interesse. Tenho algumas prensas, das verdadeiras, claro, para ervas e similares. Recebi-as do meu sobrinho quando veio da universidade passar as férias. Trouxe-as para mim e não tive coragem de dizer-lhe que nunca uso coisas desse tipo. Deixá-las penduradas é o melhor para as ervas, sabe? Ou talvez secá-las numa moldura, dentro de um saco de gaze ou num frasco. Mas por que iria querer esmagar as plantas até ficarem achatadas, eu não faço a menor ideia. Bem, para as admirar, talvez, intercedeu afavelmente a senhora Baird. A senhora Randall fez lindos arranjos com botões de malva e violetas que se podem emoldurar e pendurar na parede. Perante aquela sugestão, o rosto sulcado do senhor Crook pareceu admitir uma possibilidade duvidosa. Bem, se tiverem alguma utilidade para si, pode ficar com as prensas, de bom grado. Eu não queria deitá-las fora, mas confesso que não tenho nenhuma utilidade para elas. Assegurei ao senhor Crook que ficaria encantada por usar as prensas de plantas, e mais encantada ainda se ele me mostrasse onde algumas das plantas mais raras da região podiam ser encontradas. Fitou-me incisivamente por um instante, a cabeça inclinada para o lado como um velho falcão, mas finalmente pareceu decidir que o meu interesse era genuíno. Combinámos que eu iria encontrar-me com ele de manhã para uma excursão aos arbustos locais. Frank, eu sabia, pretendia passar o dia em Inverness, a consultar uns registros na Câmara, e fiquei satisfeita por ter uma desculpa para não o acompanhar. Para mim, os registros eram todos iguais. Pouco depois, Frank conseguiu afastar-se do vigário e regressámos a casa na companhia da senhora Baird. Hesitei em mencionar o sangue de galo na soleira da porta, mas Frank não sofria de tal acanhamento e interrogou-a avidamente sobre as origens do costume. Suponho então que seja muito antigo, não? Perguntou, agitando uma vara pelos arbustos ao longo da calçada. A erva de Santa Maria e o cinco em ramo já estavam em flor, e eu podia ver os botões do tojo avolumarem-se. Mais uma semana estariam floridos. Ah, sim! Balançando, a senhora Baird acompanhava-nos com passos rápidos. Mais antigo do que podemos imaginar, senhor Randall. Anterior à época dos gigantes. Gigantes? Perguntei. Sim, Fionn e Fainn. Contos populares gaélicos, observou Frank com interesse. Heróis, sabes? Provavelmente de origem nórdica. Há muita influência nórdica por aqui e ao longo de toda a costa oeste. Alguns nomes dos locais são escandinavos e não gaélicos. revirei os olhos, pressentindo uma nova explosão de conhecimento. Mas a senhora Baird sorriu cordialmente e encorajou-o, dizendo que era verdade. Ela tinha estado no norte e visto a Pedra Dois Irmãos, e isso era escandinavo, não era? Os escandinavos visitaram esta costa centenas de vezes, entre 500 e 1300 depois de Cristo, aproximadamente, disse Frank, olhando para o horizonte com ar sonhador, vendo barcos normandos nas nuvens varridas pelo vento. Vikings. E trouxeram muitos dos seus mitos com eles. É uma terra boa para mitos. As coisas parecem criar raízes aqui. Nisso eu podia acreditar. O crepúsculo aproximava-se, assim como uma tempestade. Na estranha luz sob as nuvens, até as casas totalmente modernas ao longo da rua pareciam tão antigas e sinistras quanto a desgastada pedra do povo picto, que ficava a uns 30 metros de distância, guardando a encruzilhada que assinalava há mil anos. Parecia uma boa noite para ficar em casa com as persianas fechadas. Todavia, ao invés de permanecer confortavelmente sentada na sala de visitas da senhora Baird, vendo imagens estereoscópicas de Perth Harbor, Frank preferiu comparecer ao seu compromisso com o Sr. Bainbridge, um solicitador interessado em registros históricos locais, para tomar um xerês. Lembrando-me do encontro anterior que tivera com o Sr. Bainbridge, resolvi permanecer em casa, com Perth Harbor. Tenta voltar antes da tempestade, disse a Frank, dando-lhe um beijo de despedida, e dá lembranças minhas ao Sr. Bainbridge. Sim, sim, claro. Evitando cuidadosamente os meus olhos, Frank encolheu os ombros dentro do seu sobretudo e partiu, tirando um guarda-chuva do suporte junto à porta. Fechei a porta quando ele saiu, mas deixei-a destrancada para que ele pudesse entrar ao voltar. Dirigi-me languidamente de volta à sala das visitas, refletindo que Frank iria sem dúvida fingir que não tinha mulher, uma farsa à qual o Sr. Bainbridge iria unir-se alegremente. Não que eu, particularmente, pudesse culpá-lo. De início, tudo correra muito bem na nossa visita à casa do Sr. Bainbridge na tarde do dia anterior. Eu mostrara-me recatada, bem educada, inteligente, mas modesta, elegante e discretamente vestida. Tudo que a mulher perfeita do professor universitário deveria ser. Até o chá ser servido. Virei a minha mão direita, examinando com tristeza a grande bolha que se estendia pela base dos quatro dedos. Afinal, eu não tinha culpa que o Sr. Bainbridge, um viúvo, se contentasse com um bule barato de metal, ao invés de um bule adequado de louça. Nem que o solicitador, tentando ser simpático, me tivesse pedido para servir o chá. Nem que a pega que ele me deu apresentasse uma parte gasta, que permitiu que o cabo em brasa do bule entrasse em contacto direto com a minha mão quando o segurei. Não, concluí. Deixar cair o bule foi uma reação perfeitamente normal. Deixá-lo cair no colo do Sr. Bainbridge foi apenas um infeliz acidente. Tinha de deixá-lo cair em algum lado. Foi a minha exclamação, puta que o pariu, em voz mais alta do que o berro de dor do Sr. Bainbridge, que fez Frank olhar para mim enfurecido por cima dos scones. Quando recuperado do choque, o Sr. Bainbridge mostrou-se muito afável, examinando-me a mão e ignorando as tentativas de Frank de se desculpar pelo meu linguajar, alegando que eu trabalhara num hospital de campanha durante quase 2 anos. Receio que a minha mulher tenha acabado por apanhar algumas expressões mais pitorescas dos Yankees e afins, sugeriu Frank com um sorriso nervoso. É verdade, confirmei, cerrando os dentes, enquanto envolvia a mão com um guardanapo embebido em água. Os homens tendem a ser muito pitorescos quando tiramos estilhaços dos seus corpos. Com muito tato, o Sr. Bainbridge tentou desviar a conversa para o campo neutro da história, dizendo que sempre se interessara pelas variações do que fora considerado discurso profano através dos tempos. Havia Gorblimey, por exemplo, uma corruptela recente da imprecação God blind me. Nota da tradutora: que Deus me segue. Sim, é claro, disse Frank, aceitando de bom grado o desvio da conversa. Sem açúcar, obrigado, Claire. E quanto a Gadzooks? A parte Gad é perfeitamente clara, naturalmente vem de God, mas Zook? Bem, sabe, interpôs o solicitador, acho que pode ser uma corruptela de uma antiga palavra escocesa, na verdade, yuck, significa tentação, ânsia, desejo. Faria sentido, não? Frank concordou, deixando a sua pouco erudita franja cair-lhe para a testa. Empurrou-a para trás automaticamente. Interessante, disse, toda a evolução do profano. Sim, e continua a acontecer, observei, pegando cuidadosamente num cubo de açúcar com a pinça. Ai sim? Perguntou o Sr. Bainbridge. A senhora encontrou algumas variações importantes durante a sua experiência na guerra? Ah, sim, respondi. Aprendi a minha favorita com o Yank, um homem chamado Williamson, de Nova York, acho. Dizia sempre que eu lhe trocava o penso. E qual era? Jesus H. Roosevelt Cristo, esclareci, deixando o cubo de açúcar cair cuidadosamente no café de Frank.